para o táxi web 6749, POB 141, autonomia 4 horas, alternando com o fim. Ano 4 horas com fins copiado, táxi aprovado, pátio principal, Índia, Alfa, ponto de espera, pistola 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera, pistola 0, web 6749. Em frente, pátio, Índia, Alfa, chame pronto, ponto de espera, 0, 1-9-35, senhor, bom voo. 1935, azul 4177. Doutor Salvador, bom dia, azul 4177, cruzando 1.600. Bom dia, azul 4177, contato radar, sobre mantenha 360 após 2000 LEDA. 360 após 2000 LEDA, azul 4177. Na escuta? Na escuta. 5717, eu já tenho a sua autorização, as aerovias que o centro me autorizou. Após a decolagem do Boeing e companhia, eu pago sua cota. Chame pronto para o posicionamento no 3, aguardo no 4, 5717. Estamos prontos para o posicionamento no 3. Livre, chame táxi, aguardo no 4, 5717. Livre, chamará. Está pronto. Web 6749, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento agora de 020 graus, 02 nós, ajuste padrão. Ajuste padrão, sou autorizado alinhar e decolar pistão 0, Web 6749. Bom dia, Eco Zulu November, número 2 para a quarta, aguarde um minuto. Decolou aos 02, chama agora o controle Salvador em 1-9-35, senhor, bom voo. 1935, obrigado, muito bom dia, até a volta. Até a volta, senhor. Salvador, bom dia, Webjet 6749, passando 2000. Bom dia, Web 6749, contato radar, submantenha 340, saída Harbour. Subida Arbor 6749. radial 276 de Salvador, nível 085 será aprovado na chat, senhor. Confirme, parte 5 da cola piscina 7. Ciente, autorizado o acionamento, o Zulu November, chame pronto para o táxi, segundo no cópia. Aprovado o Zulu November, pronto para a cópia. Eco Zulu November autorizado para Sierra November Golf India, nível de voo 085, decola da pista 17, primeira curva à direita no corredor Axé, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle Salvador em 119.35. Aciona 5137, Eco Zulu November. Obrigado, Eleva, 6749. Obrigado. Correto, November, chame na interseção para ingresso, qual POB? Web 5717, pronto para cópia? Só um minuto, senhor, acabar o procedimento aqui. Ok. Está pronto para cópia e para o táxi com POB de 116, autonomia 340, alterna com fim. 5717, 16340 Confins. O senhor tem autorizado nível de voo 240 para o Galeão via Golf 677 até Vitória, após Zulu 10 até Papá Charlie X-Ray. Decolando da pista 10 com curva direita, subida da ela até a posição Leda após Ilhéus, onde intercepta Golf 677. Controle 119-35, transponder 5142, web 5717. 240, conforme Golf 677, Vitória, Zulu 10, Papá Charlie X-Ray. Decolando 10 direita, Dael, Leda, Ilhéus, intercepta aerovia 1935 e o transponder, o controle e o transponder 5142 para o táxi 5717. Correto, 5717, táxi aprovado, direita, ponto de espera, pistão 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, 5717. Livre, direita, chamando ponto de espera, 5717. Zulu November, livre ingresso e decolagem, pistão no 7, vento 0, 2, 0 graus, 0, 2 nós, ajuste padrão, Eco Zulu November. Zulu 4177, chame em Recife, 1251, alternando 3325. 3325 a secundária. 3325 a secundária. A primeira qual é mesmo? 251. 5717. Web 5717, autorizado linhar e decolar pistão no 0, vento 020 graus, 02 nós. A linha decola no 0, 5717. Salvador 5898, pushback acionamento, portão 2. Portão 2 livre, senhor, chame táxi web 5898. Chama táxi 5898. confirmando decolagem 5717. Change. Sete, decolou 09, chama agora o controle de Salvador em 19.35, chama bom voo. Bom dia, bom final de semana. Igualmente. Bom dia, WebJet 5717. Bom dia, 1260, alterna 288. Controle, bom dia, WebJet 5717. Web 577, contato radar na decolagem, suba 240 após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, 5717. 6749. 6749, adiante. Chame Recife 1260, alternando 288. 260288. Obrigado, muito bom dia, 6749. Alô. Novembro, já tem autorizado a decolagem em pressão 7, ok? Vento variável com 2 nós, ajuste padrão. Então chame, muito bem, tem livre decolagem quando, pronto, senhor. Para o táxi WebJet 5898 PLB 123, autonomia 325, até na Guarulhos. Apeado, 5898, autorizado, engine alfa, até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, 5898. Engine alfa, chama pronto no ponto de espera 5898. Zulu Novembro, do Colô Zulu 2, chama agora o controle de Salvador em 1.9.35, o senhor tem um bom voo. 3.0.35, Eco Zulu Novembro. Pronto, não pode esperar 5.8.9. Web 5.8.9, autorizado a alinhar e decolar, pistando 0. Vento variável com 2 nós, agora 0, correção, 0.2, 0 graus, ajuste padrão, senhor. Livre linha, decolar, ajuste padrão 5.8.9. 0, da Fox. 995, contato, essa notificação diz que mantém o 40040, chegada bom. 40040, bom, aqui, 95. Recusulu November, acione 5137, posição normal, no meu peso, corredora cheia, em condições iguais. Acionado, 5137, antes de responder, Recusulu November. Tocante 085401 novembro? Firma, 085 autorizado. 085 da presente, Aquizolo novembro. Sete cinco oito nove chame agora o controle 1 no 9 decimal 35, tenha um bom fim de semana, senhor. Obrigado, 935. Webjet 5898 decolado. 5898, contato na DAS, subo 340, direto Leda após 2000. Direto Leda após 2000, Webjet. Chame Recife 1251, alternando 3325. 3325, bom dia, 5797. Vamos ver meu copo pro direto pro destino. Eco Zulu November. Proceda ao controle. Qual a pro direto para o destino? 277. Usado direto. Guardando seu estimado de pouso. Direto destino para Guarambi, Ecos 9, aguardo seu estimado de pouso. Afirmativo, dá presente DCT para Guarambi, estimando pouso em, ao 0940, Ecos 9. 0940, copiado. 995, desce para 12.000, ajustado 1013, padrão. 2013, igual, na 995. Elevador, tá em 3201. 3201, identifique, desça para o 40, chegada ponto. Ponto 040, forma, perdeu comunicação com o centro de resíduo. Gente. Bom dia, Web 5808, formação em curso é a Foxtrot para Sierra Bravo Golf Oscar, eu tenho nível 340 aprovado, pronto, cópia. Web 5808 autorizado Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa. Após direto, posição Arbor, Elefa, após Elefa, o Fito, interceptando Alper Zulu 1-7 até Foxtrot Romeo Mike, após Alper Whiskey 1-0 até Bravo Sierra Índia, após Alper Mike 668 até Goiânia. Controle Salvador opera em 1-9 decimal 3-5, aciona 5-1-5-1 Webjet 5808. 5808, autoridade de Goiânia, 340. Vai decolar da 1-0, primeira curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, direto Fito. Após Upper Zuluna 7 até Formosa. Após Upper Whiskey 10 até Brasília. Upper Mike 668 até Goiânia. Controle 119-35, responder 5-1-5-1. Correto, Webjet 5808. Chame para fora o pushback acionamento, confirme somente seu portão. Chamará quando pronto, está no portão 10, 5808. 10, copiado. 98, cruzou 160, chame Recife 251, alterna 3325. 3325 e. A primária é 251. Abaixo, 251, né? 251, é isso. Obrigado. Salvador, bom dia, Alfa Yankee Zulu. Bom dia, Alfa Yankee Zulu, você. Solicito autorização de reboque do pátio 3 ao fim de número 1. Gente, Alfa Yankee Zulu, autorizado nisso, do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Zulu. Alfa Yankee Zulu, sim. Para 050, chegada é longe. 050, bom, está 04. 24 com velocidade? 2709. Ciente. Não desça para 3000, com 1013. 3000 na 093, na 3201. Mas o localizador, sim, senhor. Estou guardando o glide, não tem sinal de glide aí. Qualquer um glide não está fora, não. Né? Cação aqui está operando. Glide e localizador. Ok, apareceu agora. Ah, obrigado. Se completa a aproximação, chama a torre em 18612-995. 86, obrigado, 95. Torre Salvador, bom dia. Força era 2733. Bom dia, 2733, prossiga. Plano visual para a Vitória da Conquista, ciente do horário da operação do aerógrafo. A intenção é acionar, executar dois traços aqui em Salvador e após seguir para a Vitória da Conquista. Está com 3 a bordo, com 4 horas e 30 de autonomia. Na externa, embaixo travado, voo 995. Voo 995, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, tem pouso autorizado, senhor, pressão 0, vento 140 graus, 02 nós. Vale. 2733, por gentileza, confirme o horário do plano. Está para as 8h30. 8h30, confirme, apresentado na sala AES Militar de Salvador. 15973. Aciona identificação, desça para 050, chegada mar e reduza para 250 nós.